presidente da República está indo agora de manhã a Chapecó, a metrópole do oeste catarinense. Vai ver com os próprios olhos e ouvir com seus ouvidos a narrativa do prefeito João Rodrigues para saber como é que se acaba com o hospital cheio. Né? Havia mais de 5 mil casos, quase 5.500 casos de Covid, cerca de um mês atrás, e agora são 600, 500, o que foi que houve? Né? O prefeito vai contar para o presidente, para o ministro da Saúde, porque é um bom exemplo para todas as prefeituras. Eu sei que Brusque está fazendo isso também, Morro Queimado faz isso, muitos municípios por aí têm feito isso, com excelentes resultados. Né? Por outro lado, a gente olha o recorde de terça-feira, recorde de mortes foi em São Paulo, 1.389 mortes em 24 horas. Aí eu pergunto, o que, que dá certo? É o lockdown ou tratamento imediato? Como lá em Chapecó. Né? O presidente vai lá para verificar isso e checar. Ele ontem conversou com o chefe de governo da Rússia, o Vladimir Putin. Né? Falaram sobre vacina, sobre a vacina russa, Sputnik. Estava ao lado do presidente lá na conversa o diretor-presidente da Anvisa, o ministro de Relações Exteriores, o ministro da Saúde. Porque agora, segundo disse o novo ministro de Relações Exteriores no seu discurso de posse, há três urgências. A primeira urgência é da saúde. Né? São as vacinas, todas as missões brasileiras no exterior vão trabalhar por isso, né? com grande sentido de cooperação, não importa com quem. Né? A segunda urgência é a economia brasileira, para garantir emprego, né, através, inclusive, de ações internacionais para atrair a atividade econômica e, por fim, o desenvolvimento sustentável, em que a agropecuária brasileira e a produção de energia do Brasil são exemplos, né, exemplos para o mundo, inclusive o nosso Código Florestal. Outra posse de ontem, que foi bem marcada por um discurso da nova ministra Flávia Arruda, que vai fazer articulação entre governo, entre o poder executivo e o poder legislativo. Ela falou em diálogo, em compreensão, solidariedade, trabalho e convergência, inclusive com a oposição. E a prioridade para ela também vai ser saúde, né, estabilidade fiscal, e preservar a economia e fazer as reformas andarem. Citando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Os dois novos ministros, Flávio Arruda e o embaixador França, Carlos Alberto Franco França, falaram em construção de pontes, né? Pontes de diálogos com todos. Isso é muito bom. Agora, eu gostaria de recomendar a vocês essa entrevista que o prefeito de Chapecó deu à Jovem Pan, na segunda-feira à noite, né? Ele conta o que aconteceu lá em Chapecó e como foi que resolveu. É muito bom para que os demais prefeitos saibam, né, o que aconteceu. Bom, enquanto isso, eu estou vendo aqui os números levantados pelo site 360 no banco de dados do SUS, que de um ano para cá, de março do ano passado para cá, 68% dos mortos abaixo de 60 anos com atestado de Covid estavam com outras doenças. Que de todos que morreram, 42% tinham doenças do coração, 31% eram diabéticos. Né? Agora, em março, quase 3/4 dos mortos por Covid tinham outras doenças. É a relatividade das coisas, embora neste ano a Covid esteja matando muito. Dos 130 mil mortos deste ano, né, vejam só, as doenças respiratórias mataram metade disso. As doenças cardiovasculares também mataram o equivalente à metade disso. Então, somadas às outras doenças respiratórias e cardiopatias, é que dá igual às mortes por Covid. Covid hoje, do total das mortes no Brasil, está representando 1/3 das mortes, o que é bastante. De Brasília, Alexandre Garcia.